tema hoje é o Natal com Jesus. Sabemos todos nós, né, que na verdade o verdadeiro sentido de Natal, o verdadeiro significado do Natal, já há bastante tempo está bastante deturpado, já os significados são outros, né? O Natal, na verdade, que seria a comemoração do nascimento de nosso grande mestre Jesus, né, que veio há 2000 anos aqui para nos dar um exemplo de vida, um exemplo, digamos assim, de vivência. Essas coisas estão um pouco esquecidas, esses valores eles já estão bastante ultrapassados, mas ultrapassados, né, por esse consumismo, ultrapassado por essa necessidade de todos ter que dar presente para todo mundo. Ultrapassados por quê? Porque a necessidade hoje são outras. Não que eu concorde com isso, mas a ideia principal, ela foi largada de lado. Então, se nós falarmos hoje, nós comentarmos o que é o Natal. O Natal, para muitas pessoas, é um motivo de dar presentes, um motivo de estourar foguete, um motivo de cortar o peru de Natal, o Chester. Tem um motivo elevado que seria, então, que seria o mais elevado, que seria a reunião em família. Que esse eu ainda eu acho que é um dos, digamos assim, dos motivos ainda mais elevados que existem. Mas o verdadeiro sentido de Natal, penso eu que já há algum tempo deixou de existir. Mas eu vou hoje me dar o direito de mudar um pouquinho o teor aqui da conversa. Eu vou falar hoje do Papa Francisco. Que, de certa forma, tem alguma coisa a ver com o verdadeiro, então, sentido de Natal. No dia 5 de dezembro agora, desse mês agora, 5 de dezembro agora, lá em Portugal, deve fazer 15 dias, né? 16 dias, lá em Lisboa, em Portugal, o Papa Francisco, ele fez a sua primeira exortação apostólica. O que é uma exortação apostólica? É um comunicado papal onde ele expressa aí as suas ideias. Ele expressa aí aquilo que ele vai tentar, pelo menos, colocar em prática, digamos assim, até o momento em que ele for Papa, quer dizer, até o final de sua vida, porque o cargo de Papa é vitalício, né? E eu li sobre, eu escutei, depois eu fui procurar informações sobre essa questão da exortação, que não é nada mais, nada menos que uma espécie de um comunicado oficial do Vaticano, na pessoa do Papa, que ele fez lá em Lisboa, em Portugal, repetindo. O que que ele diz nessa sua primeira exortação, nesse seu primeiro comunicado, que tem bastante a ver com o sentido de Natal? Ele conclama, ele convida todas as classes sociais, ele convida todas as, digamos assim, os vários níveis da sociedade, ele convida as várias igrejas da religião cristã, ele conclama principalmente a política mundial, digamos assim, a política internacional, a não ficarem dentro de seus casulos, a não ficarem dentro de seus círculos, dos seus ciclos viciosos, a saírem de dentro desses casulos que cada um criou e procurar sair e olhar o mundo exterior. Tentar olhar os povos, tentar olhar as pessoas mais necessitadas. Isto é, ele aqui ele já nos está dando uma ideia de que ele não vai aceitar uma igreja isolada, uma igreja totalmente omissa às questões sociais da humanidade. Mais uma. Não devemos, e ele fala em nome da igreja, mas ele conclama todas essas organizações sociais e políticas. E, inclusive, igrejas que não sejam a Igreja Católica, mas todas as igrejas cristãs, da religião cristã. Não nos devemos, diz ele, não devemos concordar com o mal ou com as dificuldades das outras pessoas. Porque isso está se tornando tão corriqueiro, quer dizer, o mal, as dificuldades dos povos mais frágeis, dos povos mais pobres, está se tornando uma coisa tão normal, tão corriqueira, que as pessoas não estão dando bola. Inclusive a própria igreja atual não está dando muita importância a esse tipo de problema. E mais ainda, ele diz que o verdadeiro sentido das comunidades cristãs, não somente os católicos, mas toda a comunidade cristã, é transformar as igrejas cristãs, menos ideologicamente falando e mais evangelicamente falando. O que é isso aqui? É que as igrejas procurem ser menos ideológicas, que procurem colocar ou tentar impor menos as suas ideias teológicas, as suas ideias religiosas, que já têm quase 2000 anos de existência, e que essas igrejas, elas procurem adentrar agora no século XXI e que elas sejam mais evangelizadoras, mais evangélicas, que elas deem mais importância ao outro, às outras pessoas que não têm a oportunidade que as nações mais ricas de primeiro mundo, mais desenvolvidas, têm. O que ele está querendo dizer com isso? Que através dessa evangelização, que se siga o exemplo de Jesus. E aqui ele cita que através do exemplo de Jesus, pela parábola do bom samaritano. Isso está na exortação, ao comunicado apostólico do dia 5/12, agora de 2013, lá em Lisboa, em Portugal. E ele foi extremamente aplaudido, inclusive algumas pessoas questionaram se essas ideias não eram comunistas demais. Isso aí são, inclusive, críticos e alguns jornalistas americanos, né? Eles têm até uma tradição em achar que tudo é comunismo, que todas as ideias um pouco contrárias da ideologia americana são ideias comunistas. E aí o Papa diz assim que não, ele não é comunista, mas que ele conhece muitas pessoas comunistas que são melhores do que católicos. Então, para vocês perceberem, este é o verdadeiro sentido de Natal. Essa alteridade que ele prega, essa importância de prestar favor a quem? Às pessoas mais desfavorecidas. E como eu já havia falado, nós havíamos falado outras vezes aqui sobre essa questão, né, do Papa Francisco, esse tal de Padre Bergoglio, na época que ele estava na Argentina, ele, na verdade, ele está colocando as suas ideias em prática, ideias essas que vieram lá na década de 70, aqui na Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, por ocasião, naquela época lá, daquela famosa filosofia e teologia da libertação. Vocês já ouviram falar, né, do Frei Leonardo Boff, que inclusive na época ele foi excomungado pela Igreja, pelo Papa. Por quê? Porque ele estava tentando colocar em práticas essas ideias de uma igreja menos centralizada e de uma igreja que possa fazer o seu trabalho conforme a necessidade de cada povo, conforme a necessidade de onde está situada essa igreja. Então, eu, na minha concepção de ver a coisa, quando ele falou aqui de fazer com que a religião católica, a apostólica romana consiga, a igreja católica, a apostólica romana consiga adentrar no século XXI, sendo menos ideológica e mais evangélica, utilizando os preceitos, ensinamentos e principalmente o exemplo de Jesus através da parábola do bom samaritano, aí eu percebi que realmente a escolha dessa grande personalidade foi uma bela escolha, uma escolha extremamente, eu diria assim, bem conduzida pela espiritualidade elevada que estava naquele momento lá no conclave de todos os arcebispos e cardeais, no momento que escolheram a figura, né, do padre Bergoglio, que se tornou hoje o Papa Francisco. Então, o que eu queria fazer aqui é uma colocação e um parâmetro, né, dos sentido de Natal hoje, de que a gente pensa, e não é só nós aqui, todos os povos, né, que perderam o verdadeiro sentido realmente do Natal. O Natal hoje é aquilo que a gente falou primeiro, e aqui o Papa ele coloca um outro sentido, o sentido da caridade, o sentido da importância às pessoas, aos nossos semelhantes, que não tiveram as oportunidades que nós tivemos, de repente, de conhecimento ou da oportunidade, quem sabe, de uma condição social um pouquinho mais elevada, que é típica, de repente, aqui da nossa região. E para finalizar, eu, como é hoje é o último encontro do ano, né, eu queria, em nome da minha família, em nome do grupo da terça-feira, dos grupos de trabalho da terça-feira, no qual eu participo, em nome do grupo da quarta-feira, que é o grupo de estudos, e se o presidente me permite também, em nome do Centro Espírita Divina Luz, agradecer a todos vocês por sempre estarem aqui conosco, né? Esse aqui foi um ano em que eu comecei a participar desses encontros, dessas palestras, e agradecer a vossa paciência por nos escutar. Então é isso que eu queria agradecer e desejar um feliz Natal, no verdadeiro sentido de Natal, e um bom ano novo com bastante saúde, bastante alegrias a todos vocês. Obrigado.